Foi dado o primeiro lance na batalha contra o inimigo invisível. A ampulheta vira, os grãos caem, esperanças se esvaem em pensamentos, tormentos de uma mente sem abrigo. O império saiu na dianteira, peões na linha de frente, prontos pro ataque no terreno quadriculado onde não haverão b-boys. Local propício para a criação de mártires e heróis. MCs matriculados na nova escola, prontos pra provar na prática que toda resistência se constrói baseada na informação que corrói. Utilizando como tática princípios de guerrilha, exército revolucionário, rima rara família. Bombas de efeito moral contra a massa de manobra inocente, torres de concreto, cavalaria, tropa de choque, pra proteger o monarco rock e muitas balas no pente. A revolução vai ser televisionada ao vivo e a cores pra todas as nações do planeta. A desigualdade e brutalidade que acontece no Brasil, transmitida via internet e pay-per-view. Após a queda da coroa manchada de sangue, será comprovada a teoria de que nada impede a volta do bumerangue. Após a queda da coroa manchada de sangue, será comprovada a teoria de que nada impede a volta do bumerangue. Se a vida fosse um jogo de xadrez, eu seria o peão. O sem terra disposto a morrer na linha de frente da revolução, enfrentando quem tiver no comando, políticos ou gambés. E bailaria no jantar dos reis de Davos como os inimigos assassinados por Maquibé. Augusto Boal retrataria minha ressurreição como um fênix surgindo das lavas de um vulcão, pra trazer pros excluídos do capitalismo um grito de libertação, dar os destaques necessários aos flagelos que a globalização nos traz sem falar. Nos 500 anos de resistência indígena, negra e popular, relatar a fortuna acumulada de apenas 4 nobres, que somadas equivalem ao PIB de 42 nações pobres, onde a exploração é abusiva e o trabalho escravo é na cara. Mas a luta anti-imperialista é trazida através de uma rima rara, correndo atrás da informação para solucionar o problema, usando todas as ferramentas para através da consciência humanizar o sistema. A importância da realização de um fórum social mundial é indiscutível, acende a esperança de que um outro mundo ainda é possível. Após a queda da coroa manchada de sangue, será comprovada a teoria de que nada impede a volta do bumerangue. Após a queda da coroa manchada de sangue, será comprovada a teoria de que nada impede a volta do bumerangue. A volta do bumerangue, pra ser perfeito, o lançamento é articulado, e o G8 em articulação de distribuição de pobreza é graduado. Também, na neutralização de poder pra tão poucos qualificado, o protocolo de Kyoto para a natureza pelo capitalismo. A lista maior foi ignorado. Você alimenta a ignorância disfarçada de crença. Cresça, cabeça no lugar, padecer no paraíso ou inferno hoje não é a diferença. O que dizem que o que vai sempre volta não é mentira. O câncer da miséria vai atingir no seu retorno as superpotências que já estão na mira. Na minha mira. No fim do jogo restam apenas algumas peças sobre o tabuleiro. Após a queda das torres gêmeas no coração da grande maçã, posso me questionar o quanto nossa existência é frágil, pequena, fugaz e vã. Enquanto o ego ferido de governantes clama por guerra, a intolerância só aumenta enquanto o povo só quer a paz. Condições mínimas para se ter uma vida digna: saúde, educação, segurança e liberdade, justiça, abrigo, autonomia e terra. Judeu, muçulmano, cristão ou ateu merecem, e todos abaixo da linha do Equador padecem. O rei tombado sobre o quadriculado demonstra mais uma vez que após a queda da coroa manchada de sangue, fica comprovada a teoria de que nada impede a volta do bumerangue.